Jerônimo. A voz. Inconfundível. A ganha foi grande demais. Oh, ganha do carai. Oh, ganha do carai. Oh, ganha do carai. Hey, Sil, mude de música não, meu filho. Essa é pra você, viu? Logo eu, que me achava o tal, logo eu pegava geral, logo eu. Vixe, aconteceu comigo, foi castigo. Ai, doeu, isso nunca me aconteceu. Eu assumo, culpado fui eu. Eu ia ser seu marido, mas fui traído. Tô bebendo demais, ai. Até fiquei famoso nas redes sociais. Ai, ai, ai. Tô bebendo demais, ai. Minha vida viralizou. Virei até manchete dos jornais. A Gaia foi grande demais. Oh, Gaia do caralho. Essa tá na boca do povão. Tamo junto. Ai, ai, ai. Tô bebendo demais, ai. Até fiquei famoso nas redes sociais. Ai, ai, ai. Tô bebendo demais, ai. Minha vida viralizou. Virei até manchete dos jornais. Diga aí. A Gaia foi grande demais. Oh, Gaia do carai. Oh, Gaia do carai. Oh, Gaia do carai. A Gaia foi grande demais. Pode.